O Ministério Apostólico de Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia, toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, um programa feito para a edificação do corpo de Cristo que visa alcançar o coração daqueles que amam a Deus e que desejam conhecê-lo segundo a sua palavra. Por isso, pegue sua Bíblia e nos acompanhe em mais uma ministração da palavra de Deus. Antes de tudo, entretanto, gostaria de lembrar a cada um de vocês que amanhã, dia 15 de janeiro, domingo, nós teremos a grande inauguração do nosso novo local de reuniões. Deus, nesse início de ano, nos deu a graça de podermos então mudar de local, indo agora para um salão de reuniões bem maior, um salão de reuniões mais confortável, onde ali poderemos receber a você e a sua família e juntos então podermos ter comunhão e recebermos da palavra de Deus, a sua palavra que nos lava, que nos santifica, que nos transforma e que sobretudo nos prepara para o grande encontro com Cristo em sua segunda vinda. Por isso, tome nota aí na sua agenda, coloque aí, anote o endereço do novo local de reuniões que será inaugurado amanhã, domingo, às 18 horas. QI 4, lote 23, Taguatinga Norte, setor de indústria de Taguatinga. Um bom ponto de referência é ali na Avenida Sandu, o Colégio Ideal. Basta você descer ali naquelas avenidas paralelas e logo você estará no novo local de reuniões. Amanhã, às 18 horas, estaremos ali reunidos para adorar o nosso Deus com canções que exaltam o seu nome, que declaram sua obra e então recebendo a rica e poderosa palavra de Deus. Venha você e a sua família juntamente conosco agradecermos a Deus, congratularmos e então conhecermos também este novo local de reuniões que certamente será uma bênção, um magnetismo de amor, um magnetismo da parte de Deus para atrair ao Senhor e a sua palavra todos aqueles que amam ao Senhor, que amam a sua segunda vinda. QI 4, lote 23, Taguatinga Norte, setor de indústria, amanhã, a partir das 18 horas. Aguardamos por todos vocês, vocês serão muito bem-vindos em o nome de Jesus. Eu quero convidá-los a pegarem suas Bíblias, a nos acompanharem, portanto, em mais uma ministração da Palavra de Deus. Nós temos falado ultimamente sobre as sete igrejas aqui da Ásia Menor, baseados em Apocalipse capítulos 2 e 3, lembrando que são sete cartas proféticas. Quando nós lemos essas cartas, carta à igreja em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, nós estamos diante de uma profecia que o próprio Jesus Cristo falou para João, que ele escrevesse essas cartas e enviasse então às igrejas, não somente às igrejas da Ásia Menor, mas também a todas as igrejas, como é dito no final de cada uma dessas cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, são cartas proféticas que foram ditas por Jesus e que são ecoadas pela voz do Espírito Santo ao longo de todas as eras. Todo cristão que conhece a Deus e deseja servi-lo segundo a sua vontade, precisa também conhecer o conteúdo dessas cartas. Isso porque, sendo elas cartas proféticas, elas nos revelam toda a história da igreja, a trajetória da igreja, tudo aquilo que aconteceria à igreja, os seus erros, como que os enganos entrariam no seio da igreja, perverteria o caminho da igreja. Então, reconhecendo a palavra de Deus, a palavra profética, que de antemão nos mostra o que aconteceria com a igreja, é que então nós poderemos, de maneira sensata, de maneira sóbria, poderemos então nos desviar, poderemos então discernir os enganos presentes e prevalecentes no seio da igreja. Éfeso, referindo-se então à igreja do final do primeiro século, Esmirna, à igreja do segundo século, Pérgamo, à igreja do terceiro, quarto e quinto século, Tiatira, à igreja medieval de toda a Idade Média, que durou ali por volta de 1000 anos, e então Sardes, a atual igreja que estamos tratando, que se refere à igreja da Reforma. Eu quero deixar muito claro aqui qual é o nosso posicionamento, nossa compreensão desse texto, levando em conta que Sardes, aqui representando a igreja da Reforma, em princípio é uma grande bênção, porque o período da Reforma, ou a explosão do movimento de Reforma, foi na verdade uma grande ruptura com o sistema romano, com a igreja católica, apostólica romana, e isso reconhecido historicamente em todo o mundo, que essa reforma, feita certamente uma ação divina, foi uma ação do Espírito, uma reação a toda sorte de degradação da igreja romana. É Deus reagindo mediante alguns homens para que eles se levantassem e fossem ali como arautos, como aqueles que receberam uma revelação de Deus, não uma revelação inédita, mas uma revelação já aqui previamente escrita na Bíblia Sagrada, mas que fora perdida ao longo da história da igreja, sobretudo nos 1000 anos de densas trevas da igreja medieval. É a reforma, são os reformadores, é a reação de Deus, chamando o seu povo para saírem então de Babilônia, deixarem esse sistema religioso babilônico que se opõe a Deus, mesmo que o faça em seu nome. Ou seja, é uma religião humana que traz alguns traços de Deus, que traz algumas mensagens de Deus, mas que no seu profundo, no escondido, na sua essência, traz o engodo, o engano de Satanás. Isso é claramente revelado e nos mostrado em figura em Apocalipse capítulo 17, quando ali, se referindo à grande prostituta, nos é dito que ela traz em sua mão um cálice de ouro cheio de abominações. Ou seja, o fato de o cálice ser de ouro implica as coisas divinas, haja vista que o ouro na Bíblia representa a natureza de Deus. Então, o trazer o cálice de ouro significa que ela fala em nome de Deus e traz alguns traços da verdade de Deus. Entretanto, no seu interior, o conteúdo e a essência que ali de fato permanece é a abominação, é a idolatria, é o desvio, é a apostasia, é o engano que tem sido dado para muitas pessoas, para os reis da terra, para todos os habitantes da terra beberem e ficarem embriagados e, portanto, perderem a sobriedade com respeito à verdade. Então Deus vem reagindo contra essa situação da igreja degradada com Sardes, com a igreja reformada, ou com o movimento de reforma. Nesse sentido, a reforma foi uma grande bênção, na verdade, tem dado uma grande contribuição ao povo de Deus. Mas veja que esta igreja, e desse período da reforma, tem também, aqui traz essa carta, algumas advertências que devem ser levadas em conta. Eu quero convidá-los a observar alguns aspectos importantes das advertências de Jesus para esta igreja. Então, hoje em dia, nós temos, por exemplo, os que são chamados os irmãos reformados, ou as igrejas reformadas, e, portanto, devem dar atenção devida a essa carta, porque é uma carta que fala a igreja da reforma, ou aqueles que se mantêm fixos, ou aqueles que se mantêm presos e mesmo imóveis e estáticos neste movimento de reforma que começou com os primeiros reformadores. Nós temos aqui o primeiro aspecto da advertência de Cristo no capítulo 3, versículo 2, quando Jesus diz: Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Veja que Jesus está dizendo o seguinte, que ainda que o movimento de reforma tenha sido uma grande bênção, porque restaurou e trouxe de volta algumas verdades que são essenciais, como no caso da justificação pela fé, salvação pela graça, soberania divina, mas Jesus adverte a essa igreja dizendo o seguinte, que mesmo que ela tivesse sido essa grande bênção nesse sentido, mas era necessário que ela viesse a consolidar o resto que estava para morrer, ou para fazer desaparecer completamente da memória dos cristãos. Ou seja, há muitas outras verdades a serem restauradas. O grande problema do movimento de reforma, e mesmo daqueles que mantêm e continuam, né, como sendo uma extensão desse movimento de reforma, é que eles se estagnaram naquilo que os primeiros reformadores viram, como se eles tivessem visto tudo no que diz respeito à verdade divina. Vejam que a reforma foi o primeiro passo de Deus, né, numa reforma que haveria de continuar até o final dos dias, de maneira que o próprio Jesus diz que era necessário consolidar o restante de coisas que estava morrendo, ou seja, essa obra de reforma deve prosseguir. Não são somente aquela meia dúzia ali de doutrinas a serem restauradas, há muito a ser restaurado. No caso da doutrina do reino, e disso nós falaremos posteriormente, que é uma doutrina central em toda a escritura, que vai exatamente trazer um equilíbrio para aqueles que creem, conforme diz a Bíblia, na soberania de Deus e na salvação eterna. A doutrina do reino, que vai exatamente trazer o equilíbrio e fazer a conexão com todos os textos e os muitos textos que a Bíblia nos traz quando fala de obras. O fato de a Bíblia nos apresentar a salvação pela fé, e isso é um fato inquestionável na Bíblia Sagrada, porque a Bíblia, ela constantemente, Antigo e Novo Testamento, afirma e reafirma que a salvação é por fé e não por obras, mas isso não anula a responsabilidade dos santos, segundo a Escritura, de procederem com boas obras, com vistas ao galardão, o que difere de salvação. É por isso que a Bíblia diz, Jesus traz como advertência que é necessário consolidar o resto que estava para morrer. Ou seja, não podemos nós ficarmos estagnados na reforma. Não podemos pegar o movimento de reforma protestante e trazê-lo para os dias de hoje e ficarmos aqui revendo e revisando aquilo que já está declarado. É preciso nós abrirmos o nosso coração, abrirmos os nossos olhos e darmos a nós mesmos a chance e a oportunidade de fazer uma verificação no restante da Escritura, porque a verdade de Deus não se esgota naqueles temas tratados no movimento de reforma. Sim, foi uma grande bênção, mas não se esgota ali. É necessário consolidar o restante. E quando Jesus diz aqui, então, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus, isso esclarece ainda mais essa verdade que estamos falando, porque o termo íntegras aqui no grego, pleron, quer dizer que não tenho achado completas as tuas obras. As obras foram incompletas e era necessário, portanto, continuar nesse trabalho de investigação da Escritura, ampliando assim a visão teológica a respeito de Deus, a respeito da sua verdade, sobretudo do seu supremo propósito. Este é o primeiro aspecto. O segundo está no versículo 3, quando Jesus diz, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Quando Jesus aqui diz que eles deviam se lembrar do já recebido e então guardá-lo, ele está dizendo que o pouco que a reforma recebeu corria o risco de se perder. Veja que, por um lado, é dito que eles deveriam avançar e continuar para consolidar o restante. Agora, por outro lado, falando daquilo que eles já haviam recebido, eles deveriam se lembrar continuamente daquilo que já havia sido trazido, que já havia sido recebido, e então eles deveriam guardá-lo. Queridos, há um grande perigo, Isso nós temos observado tanto pela Escritura como pela experiência dos próprios cristãos, que muitas vezes Deus concede uma revelação, Deus confere uma revelação ao seu povo, e então o seu povo recebe aquilo com muita alegria, com muito vigor. Entretanto, com o passar do tempo, vão vindo outras coisas, vão vindo os modismos, vão vindo os movimentos, vão vindo a força da tradição, e então aqueles que um dia receberam uma grande bênção da parte de Deus, acaba por esquecer, por colocar de lado, por não dar mais a devida ênfase, mostrando isso que o povo de Deus está sujeito e é inclinado a esquecer e mesmo a abandonar aquilo que um dia receberam da parte de Deus. Isso nós temos visto acontecer nos últimos dias. A igreja histórica da reforma protestante, são várias vertentes de igrejas reformadas, nós temos visto quanto que elas têm abandonado a sua confissão de fé, eles têm abandonado a verdade sobre a soberania de Deus, sobre a eleição e predestinação, sobre o fato de Deus ser o Senhor, o autor e aquele que determina, que conduz todas as coisas. Isso porque essa mensagem não combina com o pragmatismo dos dias de hoje. Vivemos numa época totalmente antropocêntrica, numa época em que o homem é o centro, numa época em que as pessoas não estão preocupadas com o reino de Deus, não estão preocupadas com a eternidade com Deus, não estão preocupadas com a verdade eterna de Deus, estão preocupadas com aquilo que Deus pode lhes dar hoje, é aqui e agora. É por isso que a teologia da prosperidade tem encontrado tanto campo em tantas igrejas e em tantos corações e mentes, de maneira que hoje em dia as pessoas já não procuram mais conhecer a Deus, o seu reino, a buscar as coisas eternas. Elas querem saber quantos caroços Deus tem tirado, pode tirar ou pode curar. O cego é a cura, é a prosperidade financeira. Ou seja, eles têm transformado as coisas eternas em coisas imediatas, coisas materiais e fugazes, de maneira que Jesus já advertia que essa força da religião humana, desse pragmatismo demoníaco, dessa religião dos homens, ser tão forte que mesmo aqueles que um dia receberam de Deus essa revelação da verdade, acabariam cedendo aos caprichos da religião moderna. De sorte que hoje em dia, mesmo aqueles que têm uma certa visão reformada, ainda que continuem crendo, já não pregam mais do mesmo modo, com a mesma força, com o mesmo vigor, com a mesma ênfase, isto para não afastar os clientes. E eu quero dizer que igreja não é questão de cliente. Não podemos olhar para a igreja numa relação de prejuízos ou de lucro. Quanto entra de dinheiro, quanto entra de lucro. Não, nós não podemos jamais pensar nisso. Temos que olhar para a igreja como sendo a realização do propósito de Deus. É a obra de Deus, são coisas espirituais, é um trato espiritual. E, portanto, nós não podemos nos esquivar de pregar a verdade com veemência, com vigor, com força, com coragem. Precisamos pregar a verdade a qualquer preço e a todo custo, de sorte que os que são de Deus, as ovelhas que pertencem a Cristo, ouvirão a sua voz e certamente seguirão a Cristo. Aqueles que se afastarem por não aceitarem ou por acharem muito pesada ou dura tal palavra, não se preocupe com estes, porque se eles são de Deus, mais cedo ou mais tarde acabarão agarrando-se à verdade. Se não forem de Deus também, se afastarão e nunca mais voltarão. E nós não temos nenhum interesse, certamente, em multidões. O próprio Jesus não se confiava às multidões, não se dava às multidões. O próprio Jesus conhecia bem as multidões e ele próprio então se afastava e fugia sempre das multidões, mantendo um íntimo relacionamento de comunhão e de revelação com aqueles que eram seus, com seus discípulos, preparando-os para a grande obra que viria após a sua morte e ressurreição. Por isso, Jesus disse: lembra-te, pois, do que tens recebido e guarda-o. Você ouviu, você recebeu, portanto guarda para que isso jamais se perca, para que você, com o tempo e com a pressão dos modismos, dos movimentos, acabe por não perder a verdade um dia recebida. Por um lado, ele diz, é preciso continuar e consolidar o restante que ainda falta a ser consolidado. Por outro, ele diz, e aquilo que você já recebeu, que você possa guardar no seu coração, para que você jamais perca aquilo que um dia recebeu. E então, Ainda no versículo 3, é nos dito um terceiro ponto, uma terceira advertência, dizendo: portanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. E isto se diz respeito, certamente, ao orgulho espiritual, quando ele diz: se não vigiares, ou seja, você tem que estar atento, vigilante, porque certamente o orgulho reformado, que pensa que tudo já está pronto, tudo já está determinado e finalizado, acaba por não abrir o coração e não se permitir ser trabalhado pelo Senhor. É preciso que você fique vigilante, fique atento, para que você, ao se deparar com a verdade de Deus em sua palavra, se esse aspecto da verdade não faz parte daquele arsenal de verdades da reforma, fique atento, seja vigilante, para você então receber e não passar despercebido em algum aspecto da verdade. Por outro lado, ficar atento e ser vigilante quando vierem os modismos, quando vier o pragmatismo, quando vier a força da religião tentando te arrastar, te tirar da verdade já recebida, que você então possa permanecer firme, né? Com a mesma confissão, que você possa ter o mesmo espírito, o mesmo vigor dos reformados, dos primeiros reformadores, vigor tal que eram capazes de enfrentar as autoridades, mesmo diante de ameaças, mesmo diante das fogueiras que se acendiam contra eles, permaneciam com todo vigor e permaneciam falando a verdade sempre, a qualquer preço e a qualquer custo, de maneira que o vigor, o espírito do crente reformado naquele tempo era certamente um vigor tal capaz de levá-los à morte sem se retratar, sem abandonar a fé. Muitos foram queimados em fogueiras naquele tempo por causa do nome e da palavra de Jesus Cristo. E isso são características de verdadeiros discípulos. Este amor ao Senhor e este amor à sua palavra, esta fidelidade ao Senhor e esta fidelidade à palavra, mesmo que isto custe as nossas próprias vidas, o se manter firme como aqueles que veem o invisível, não abrir mão. Então Jesus, a partir do versículo 4, começa então a nos trazer aqui, certamente, algumas promessas, dizendo: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então, aqui é dito de algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, ou seja, pessoas que surgiram, nasceram ali daquele movimento inicial de reforma e que se mantiveram imaculados, se mantiveram na base da reforma. O que é se manter na base da reforma? É ter sempre um espírito aberto à verdade. Porque não adianta você começar com uma obra de reforma em prol da verdade e, depois de ter ali conseguido 3 ou 4 aspectos da verdade, você se fechar para a própria verdade, considerando que nada há mais a ser conhecido na Escritura. Aí você novamente cai no mesmo dogmatismo da Igreja Romana. Estar numa base adequada de reforma é não se esgotar ali no objeto teológico, mas ter o coração sempre aberto para continuar em busca de toda a verdade. Nós não podemos nos limitar à reforma de alguns aspectos da verdade, mas devemos buscar sempre toda a verdade, e essa verdade não é propriedade de alguém, não é propriedade de um grupo específico ou de uma denominação. Essa verdade é Deus, é a sua obra, é o seu propósito, sobretudo o seu Filho, em quem tudo converge, porque ele é a base na qual, por meio do qual e para o qual tudo foi feito, e portanto nós devemos estar abertos a essa revelação na Escritura. Essa verdade é divina, então é certo que a Bíblia diz de alguns ou umas poucas pessoas que não se permitiram ser contaminadas com o espírito reformista, que se fecha e se tranca em si mesmo. Antes, continua com o coração sempre aberto a toda a Escritura. Não importa se aquilo que se diz ultrapassa o que foi dito na reforma, o que importa é que aquilo que é dito é bíblico, e se é bíblico, devemos nós estar abertos. Né? Os reformistas não. Eles estão, certo, numa base reformada, porém se esgotam em si mesmo, se fecham em si mesmo, considerando que nada mais e ninguém mais além dos reformados são capazes de falar algum aspecto da verdade que outrora já não foi dito. E por isso é dito que há uns poucos. Eu espero que você, meu irmão, você, minha irmã, telespectador ou telespectadora, possa fazer parte deste grupo. É um grupo seleto. São umas poucas pessoas que mantêm suas vestes imaculadas, um procedimento imaculado, com um coração imaculado, uma mente imaculada. E por isso é dito que estes, que assim se mantêm, andarão de branco junto com Cristo, porque são dignas. Ou seja, essas pessoas vão ser aprovadas por Cristo no dia da sua vinda, porque vestiduras brancas aqui implica numa aprovação. Vestes sujas implica em reprovação. Você poderá verificar, por exemplo, no capítulo 3 do livro de Zacarias, quando ali se tem uma visão a respeito de Josué, não o Josué de Moisés, mas o Josué do tempo da restauração de Jerusalém, juntamente com Zorobabel, ali falando de vestes sujas, de vestes de desaprovação. Vestes brancas, portanto, implica em ser aprovado por Deus. Será que você, meu irmão, será aprovado por Cristo naquele dia? Este será o vencedor. Aquele que, vendo a degradação, vendo um problema na igreja, é capaz de superar tal problema e estar acima deste problema, como aquele que dá ouvidos à voz do Espírito, se coloca à disposição do Espírito e se permite ser trabalhado pelo Espírito de Deus. Este é o vencedor, que será vestido de vestiduras brancas, ou seja, de plena aprovação, de contínua aprovação, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Essa expressão, apagar o nome do livro da vida, é o mesmo que ter o nome confessado diante do Pai, como diz o texto. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante de seus anjos. Não pense você que esse apagar é excluir, ir lá e apagar, tirar, para nunca mais estar ali. Não! Veja que apagar o nome do livro da vida está em oposição a ter o nome confessado. Ou seja, naquele dia, quando Jesus julgar o seu povo no grande tribunal de Cristo, Jesus poderá confessar o seu nome ou negar o seu nome, como aquele que diz: olha, você foi aprovado, entra para o reino, entra para o gozo do seu Senhor, e portanto você vai estar comigo, andar comigo, de vestes brancas comigo, reinando comigo sobre nações. Ao passo que outros, por não terem suas vestes brancas, ou por se fecharem em si mesmo, por não superarem este problema da igreja reformada, serão certamente desaprovados por Deus, e então não terá parte no reino de 1000 anos, com Cristo, que será o grande galardão a todos os vencedores. O versículo 6 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A grande questão é: você tem ouvidos para ouvir? Ou será que você é daqueles que, embora tenha escutado toda essa palavra, mas seus ouvidos espirituais estão tapados, fechados, você é surdo espiritualmente e, portanto, não pode aceitar a palavra de Deus, e então você rejeita essa palavra. Mas há aqueles que têm ouvidos, e eu quero nesta manhã apelar para aqueles que são sensíveis ao Espírito de Deus. Você que tem ouvido essa palavra, você que tem sido tocado por essa palavra, que tem recebido a confirmação do Espírito de Deus no seu coração de que essa palavra é verdadeira, você que tem verificado com seus próprios olhos que esta mensagem nada mais é do que uma exposição e uma explanação do que está escrito, do que é verificável. Não é uma exegese bíblica em que se fecha a Bíblia e se começa a buscar no horizonte ou no espaço o seu significado, mas uma exegese bíblica que começa pela Escritura, que discorre a Escritura e que então ela termina e se conclui na própria Escritura, permitindo que a Bíblia fale por si mesma, que a Bíblia se explique a si mesma. Então, se você é desses que tem ouvidos para ouvir, reaja, meu irmão. Você tem que, na verdade, ter uma reação espiritual, tomar uma posição espiritual, se levantar espiritualmente e falar: eu não quero mais continuar ou prosseguir nessa mesma condição ou posição estática, sem movimento. Eu quero ser um cristão dinâmico, que ama ao Senhor, que o conhece na sua palavra e então que age e reage diante da sua revelação. Portanto, quero novamente deixar aqui estendido nosso convite, porque amanhã, às 18 horas, será a grande inauguração do nosso novo local de reuniões. Está aí no seu televisor o nosso endereço, QI4, lote 23, setor de indústria de Taguatinga. Um bom ponto de referência é o Colégio Ideal, ali na Avenida Sandu de Taguatinga. Você e sua família são os nossos convidados especiais. Quero todos vocês lá amanhã para juntos adorarmos a Deus e recebermos da sua palavra. Vocês serão todos bem-vindos em nome de Jesus. Tenham todos um bom dia e Jesus Cristo é o nosso Senhor.